6 horas. Na cruz morri por ti, ó pecador. Neste mundo conturbado de dor e sofrimentos, quando mais necessária se torna a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso programa leva aos lares do Nordeste a mensagem viva da Palavra de Deus. Do céu por isso vim, das trevas te chamei. ZYI 799, Rádio Guarani, emissora AM Estéreo, operando na frequência de 1300 kHz. Nossa localização geográfica, 8 graus, 1 minuto, 53 segundos, latitude sul. 34 graus, 59 minutos, 42 segundos, longitude oeste. Pernambuco, Brasil. Sete horas e 5 minutos na nossa Guarani de Pernambuco. Estação Forró está no ar. Que saudade lá de Pernambuco, de Putinga, Rua de Cruzilhada, de Água Fria, Torre Dois Irmãos. Olha eu aqui de novo. Xaxando, olha eu aqui de novo. Para xaxá, olha eu aqui de novo. Xaxando, olha eu aqui de novo. Para xaxá, olha eu aqui de novo. Xaxando, olha eu aqui de novo. Para xaxá, olha eu aqui de novo. Xaxando, olha eu aqui de novo. Para xaxá, vou mostrar pra esses cabras que eu ainda dou do couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Olha eu aqui de novo, cantando, olha eu aqui de novo. Chachando, olha eu aqui de novo, mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Requer. Diz que eu tô aqui com alegria, seja noite ou seja dia, eu tô aqui pra ensinar. Chachá, eu tô aqui pra ensinar. Chachá, eu tô aqui pra ensinar. Chachá, eu tô aqui pra ensinar. Chachá, eu tô aqui pra ensinar. Olha eu aqui de novo. Chachá, olha eu aqui de novo. Para chachá, olha eu aqui de novo. Chachá, olha eu aqui de novo. Para chachá, olha eu aqui de novo. Chachando, olha eu aqui de novo. Para chachá, olha eu aqui de novo. Chachando, olha eu aqui de novo. Para chachá. Chuto. Vamos começar o tentei do arraial. Eu vou balançar o chucaio. Programa Estação Forró Pé de Serra entrando no ar agora pela nossa Rádio Guarani AM 1300, www.radioguarani.com.br. Agradecendo a Deus, o nosso Pai Celestial, e os nossos queridos ouvintes, agradecendo também pelas suas audiências e as suas colaborações para o nosso programa, e alguns colaboradores que gostam do programa e com suas boas atitudes e boas intenções e vontade colaboram para não ver o programa cair. E esses colaboradores de livre e espontânea vontade, até hoje sem fazer acepções de nada, Tem também pequenos patrocinadores, mas grandes também nas atitudes, atenções para conosco. Boa tarde, boa noite, doutor Luciano Carvalho, diretor de programação da nossa rádio Guarani. Boa tarde, boa noite, Dudu, das meninas, das velhas, das coroas, das pavoas, que são muito das máscaras dele. São muito boas, são muito boas. Pronto, socorro das sanfonas na rua, Odão Rodrigues Moraego, 182, cidade universitária. Concertos, afinações, troca e vendas de sanfonas em geral, 32730001, zap 999492861. Fale com Lula do Acordeon, essa rua entra na Avenida Polidoro, ali perto do viaduto da Caxangá. Na segunda parada de onde você desce é a cabeça da rua. Ó, Dom Rodrigo Morarrego, vá consertar seu fole velho furado, rapaz, deixa de pirangais. Você vai tocar o São João com seu fole velho rapaz, furado. Você que gosta de forró pé de serra ao vivo, contrate o Conjunto Nordeste pra frente, 992559760. Mas se você gosta, né, de forró pé de serra, se você gosta da café com pão bolacha, não, aí você não, não contrata pé de serra não, viu? Contrate, mas se você gosta de um forró pé de serra, autêntico forró pé de serra, aí você contrata o Conjunto Forró Pé de Serra. Programa da nossa rádio Guarani, a programação começa logo cedinho todos os dias com o programa do nosso Deus, Paulo Fidelis Evangélico, com as palavras, as escrituras sagradas do nosso Deus, de segunda a domingo, 5h30 da manhã, o programa e de anunciar com o pastor Paulo Fidelis. Depois o programa Católico Salve Maria, logo cedinho também com Edinaldo Gomes e a equipe que fazem o programa Salve Maria com muita audiência. Edinaldo Gomes, Sandra Melo, Herme, Bildiana, Bruno, Lucinha do Timbi, Nina, Vivi Oliveira, cantora, comunicadora do Salve Maria. É, Daniel Bento, compositor, sanfoneiro, cantor, será que já foi para a Suíça? Veio me chamar para ir para a Suíça, para a Europa, para a Europa. Eita, será que ele já está na Europa? Eu disse a ele que só ia se fosse para eu vir, chegar aqui com dinheiro no bolso, para ir para dizer que fui, chegar aqui liso, porque que é que adianta, que nem eu vejo muitos ir aí. Só vai para se mostrar. É rinha, magra e trave, engasga, rapaz. É o balaio cultural com essa turma de primeira, com o nosso Rui Sarinho e Zefinha Parideira. Eita, Carlosinho, é na Rádio Guarani e eles não são brincadeira. Exatamente, Castelo. Rádio Guarani AM, né? Todos os sábados, o povo não pode nem pensar em perder. É Zefinha Parideira e Rui Sarinho. E Rui Sarinho. Pensa numa dupla de primeira? É Rui Sarinho e Zefinha Parideira. Olha, ei, Psiu, é todo mundo aqui, ó, ligadinho, todo sábado, das 7 às 10 horas da manhã, tem o programa Balaio Cultural na Guarani. É comigo, vice, Zefinha Parideira e Rui Sarinho. Esquece não, vice. Forró bom tá é aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos, gente, se divertir, que forró bom tá é aqui. Forró bom tá é aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos, gente, se divertir, que forró bom tá é aqui. Eita, menino. Meu abraço, Paulo Serralheiro, lá do Pichepe. Meu abraço, José Francisco, em Aldeia, Orlando Neco e Margarida. José Francisco e Orlando, colaborador do nosso programa. A costureira Isabel, é ex-costureira de Gonzaga. João do Timbi, Araújo, Lucinha do Timbi, Mali França do Timbi, Fernando do Maracatu, Doura do Céu Azul. É, a nova temporada do forró chegou, Dedé já começou. Pra você chegar no forró dele, pega a ponte do Penedo, subindo depois da Assembleia, entre a primeira esquerda e a primeira direita, vai sair quintal do forró. Eliete do Cordeiro, Eliane, Conceição do Saudoso, Emetério Cardoso e Deide. Eita, Dudu, nós vamos começar o Tentei do Arraiá agora, Tentei do Arraiá com Lula do Acordeon agora. Thank you. Baixo cai pra ela, mas Lula é bom de forró, né? Lula é bom demais de forró, menino. Lula é um dedo ligeiro, ele toca tudo. Lula toca tudo, rapaz. Música de qualquer gente, qualquer cantor, qualquer artista aí. Chuchu Beleza em São Lourenço e Genoveva, aquele abraço. Em Morada Nova, Neco Batista, Fátima e Raimundo Batista. Na Primavera, meu abraço ainda ao Sargento Rinaldo e sua mamãe Ivanize. Em Camaragibe, ao Major Senna e sua esposa Dona Lia. Também ao Major Alberto Corpo de Bombeiro e sua esposa Cíntia. Josevane, amigo de Zé Matuto e Marco. Severino, José, Nena, Piaba, Tainá no Santana. Lá no restaurante do Matuto, comidas caseiras, qualquer tipo de prato pra você saborear. É com Dona Fátima e Tatiana, e Tati dos bolos, das tortas, dos salgados. Bota seus produtos também no mercado Estrela de São Lourenço da Mata. Não esquenta nem as prateleiras, e é quem vende mais barato. É o mercado Estrela de São Lourenço, e a mercadoria é de primeiras qualidades, os alimentos. Marco, meu abraço, Toniel, Fabinho Júnior, Zé Matuto, Zé Matuto, ô Nelson. O pai de Zé Matuto é poeta, Nelson Filho, mas gosta de um chapéu de couro, né, pai? Poeta de cordel, né? Ele gosta dos livros de cordel, né? Pois é, Nelson Filho, é poeta, o pai de Zé Matuto. Pronto, Dudu, pode soltar a música aí com o Zé Dominguinho, né? Eita, Dominguinho, pô! Sábado de noite eu vou, eu fui pra casa do Zé. Sábado de noite eu vou, dançar o coquinho e arrastar o pé. Ora, se eu não arrasto o pé, eu arrasto a sanfona, que é mais gostoso ainda. E a beleza de Maria, ela só tem pra dar. O coquinho que ela tem, seu andar requebradinho, mexe com a gente, e ela nem nem. E ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem. Mas ela vem dançar o coco e eu vou me arrumar na umbigada. Já ganhei seis, e agora vou inteirar. São sete meninas, são sete fulô, são sete umbigada certeira que eu dou. São sete, são sete fulô, são sete umbigada certeira que eu dou. Olha aí, Toninho, vai diminuindo esse busto aqui pra tu dar umas umbigadazinhas também, que é tão bonzinho. Sábado de noite eu vou pra casa do Zé. Sábado de noite eu vou dançar o coquinho e arrastar o pé. A beleza de Maria, ela só tem pra dar. O coquinho que ela tem, seu andar requebradinho, mexe com a gente. E ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem, e ela nem nem. Mas ela vem dançar o coco e eu vou me arrumar na umbigada. Já ganhei seis, e agora vou inteirar. São sete meninas, são sete fulô, são sete umbigada certeira que eu dou. São sete meninas, são sete fulô, são sete umbigada certeira que eu dou. Festa de arromba. Pois é, rapaz, muitos artistas que faziam forró gostoso ao vivo já se foram. Deus bota eles todos num bom lugar. Mas ainda temos uns por aí que fazem o forró de pé de serra gostoso. Se é que você entende e gosta do nosso forró de pé de serra, mas se você não entende nem gosta, Chama o pão com banha mesmo, viu? Chama o pão com banha mesmo pra tu fazer teu forró, tua festa. Ou café com pão bolacha não. Você chama esse tipo de gente, né? Que nem sabe cantar, nem tem ritmo, não canta nada. É duas notas parecendo a locomotiva antiga, a lenha, né? Café com pão, bolacha não, café com pão, bolacha não, café com pão, bolacha não. Não tem melodia, as músicas do caras ou dos caras que tem por aí, não tem melodia, não tem letra, não tem nada. tem nada. Aí você vai e chama ele pra fazer seu forró. Agora, se realmente você gosta do autêntico forró pé de serra, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Flávio José, Alcimar Monteiro, Jorge Altinho, os três do Nordeste, é, o Trio Nortista, todo trio de forró que tem por aí, né? É, a Terezinha do Acordeon, né? As Carolina com K, né? O Ivan Ferraz, né? Você chama os artistas da terra, você chama os artistas, banda de forró, e nem a Gil Alves, né? Aí você faz seu forró pé de serra, rapaz. Mas você quer pão com banha? Aí você também chama, não é? A gente não empata, não. Agora, se você chama um pé de serra mesmo, quer um pé de serra na sua granja, na sua fazenda, chame pé de serra. Chame o autêntico pé de serra. Não fique misturando o carvão com o cal, não, que não dá certo. Viu, tá? São sinônimo de festa, juninas que troca a nossa sanfona por teclados e o zabumba por lata véia. Você já viu aquela música do cara aí tocando? Parece uma lata véia, né? Rapaz, pelo amor de Deus, olha, é uma poluição sonora total, rapaz. Aí troca o triângulo por reco-reco e os vocalistas por... Presta atenção! Os vocalistas que sabe cantar forró. Vocalista por vocalista. B. Vocalista boçal. Aí seu pé de serra é de arromba. Mas de arromba pra ruim, né? É rinha, maga e trave engasga, viu? Quando você não sabe o que é pé de serra, tá? Pois é, nós vamos de dominguinho. Nós vamos, pé de serra aí. Dominguinho.